CD 27. Capítulo 27. Raquel reconhecia o perigo daquela manobra. Estava há 4 dias caçando nas matas e nada além do sangue de animais silvestres para tentar manter o que sobrara de consciência no corpo de Gerson. O ferimento à prata no peito jamais seria curado, tal qual o ferimento à espada de Bento que lhe tomara o olho direito. Seu amigo estava condenado, isso era um fato. Mas queria um destino mais nobre para o parceiro. Sem perceber, a vampira passava as unhas negras e longas sobre o tapa-olho. Quando se deu conta, baixou a mão e fechou a expressão, evidenciando rancor. Rondava a fortificação, mas nenhum incauto deixava o muro depois do poente. Tinha-se decidido por uma manobra mais perigosa e arriscada. Seria o único jeito de conseguir sangue humano, o único remédio capaz de sustentar o fio de imortalidade que prendia seu amigo ao mundo dos vivos. Lançar-se-ia contra o muro da vila quando o raiar do dia se aproximasse. Essa hora da madrugada era quando os sentinelas estavam mais cansados, com a capacidade de concentração reduzida. Uma invasão maciça a uma fortaleza seria notada imediatamente, mas a aproximação furtiva de um ser solitário poderia ser possível. Já sabia o que fazer, nem sequer precisaria saltar os muros. A fortificação mais próxima naquele instante era a de Raio de Sol, região norte de onde fora a cidade de Araxá, em Minas Gerais. Raio de Sol imitava a maioria, contando com uma faixa de areia ao redor dos muros para que qualquer intruso ficasse destacado contra a brancura dos grãos. Com seu sobretudo negro, seria facilmente detectada. Já contava com isso e, por conta de suas rondas ao redor de Raio de Sol, encontrou um amontoado de fardos e estopas. A vampira deixou Gerson em local seguro, protegido da luz do amanhecer. Tinha de considerar a possibilidade de ser pega e preservar o bom companheiro. No entanto, se ela não voltasse com o sangue, logo Gerson passaria para a absoluta inexistência. Ela voltaria, sabia disso. E Gerson viveria. Daria um jeito. Raquel balançou a cabeça negativamente e pegou-se sorrindo. Que coisa estranha para uma vampira. Ela estava sofrendo de um surto de fé. Tinha fé. Sabia que conseguiria salvar o amigo. Sabia que teria forças para dar o troco em Anaquias. Anaquias pagaria caro por ter enfiado a espada no peito de Gerson. Pagaria caro por ter destruído seu último discípulo e único amigo nessa existência sombria. Raquel estava fadada à solidão. Anaquias estava fadado à aniquilação. A vampira forrou-se com estopas e, deixando as árvores, esgueirou-se até o areião submerso na escuridão da noite. As estrelas salpicavam o céu de prata e distraíam monotonamente possíveis admiradores da noite. Raquel afundou-se na areia e tratou de cobrir os sacos de pano com boa porção de grãos. Vagarosamente passou a arrastar-se na direção do muro da fortificação. Apenas um grande holofote despejava luz daquele lado. Manipulado por uma sentinela, o facho de luz passava lentamente pela areia. Seria fácil ludibriá-los. Sua marcha metódica resultou em avanço. Em questão de minutos, aproximou-se perigosamente de uma torre de vigia. O homem sentinela não notou a aproximação. Colocou a ponta do cigarro de corda no braseiro e encheu o ambiente com um cheiro doce e forte. Seu parceiro ressonava deitado sobre um colchonete. Olhou pacientemente para o walkie-talkie preso num cinto de couro pendurado à tábua da parede. Respondeu que estava tudo limpeza ao homem da sala de rádio. Realmente estava tranquilo. Há muitas luas, nenhum vampiro aproximava-se de Raio de Sol. O fumante ficou de olhos na grande janela virada para a floresta. Tudo calmo. Nem as aves noturnas faziam barulho. Por isso, não sobressaltou quando um baque surdo veio da escotilha. A portinhola de madeira que dava acesso à escada da torre sacolejou-se. O vigia ergueu as sobrancelhas e suspirou. Mais um soldado engraçadinho. Por força do hábito, aquela portinhola ficava sempre trancada. Quem é? Perguntou. O facho de luz da muralha passou pelo abrigo. Veios de luz que vazavam as emendas das tábuas que compunham a cabana em cima da torre recortaram a face do fumante. Nenhuma resposta. No entanto, quando a luz deixou o abrigo, o baque voltou. O fumante ergueu ainda mais as sobrancelhas, indo em direção à portinhola. Olhava fixamente para a passagem quando, no baque seguinte, a porta voou da fenda e bateu no telhado do abrigo. Diacho! Gritou o homem, levando a mão à coronha do revólver. O segundo sentinela despertou subitamente do sono. Não teve tempo para entender. Uma mulher ruiva invadiu a torre de vigia. Seus cabelos vermelhos esvoaçavam feito labaredas e um único olho brilhava, rubro e febril. O fumante tirou a arma do Cosley e não teve tempo de efetuar disparo. Uma lâmina lançada pela mulher afundou em seu peito, fazendo-o perder o equilíbrio e tombar 6 passos para trás, indo bater na parede dos fundos. O recém-acordado sentiu a mão gelada da vampira em seu pescoço. Agarrou o punho da mulher e, no instante seguinte, efetuava um grito sufocado por conta do apertão que recebeu na traqueia. Caiu gemendo e desesperado. Sua arma não estava no coldre, estava do lado do colchonete. Raquel foi até o walkie-talkie e, com um novo apertão firme, esmagou o aparelho. Ninguém pediria socorro. Viu o homem que fumava levar a mão ao cabo da faca. Não, não, não, disse baixinho a vampira, voando para cima do homem. Raquel segurou a mão do agonizante e tirou-a com suavidade. Não queremos uma hemorragia aqui, não é? Aguenta um pouquinho antes de morrer. Raquel ficou quieta quando a luz do holofote novamente banhou o casebre. Viu dessa vez as tiras de luz dançando em sua mão e no rosto do homem que lentamente morria. Não morra agora, homem, não morra, pediu baixinho. Raquel foi até a boca da escotilha, olhou com seu olho de fogo para o muro através de outra janela. Nenhum soldado olhando. Havia três junto ao holofote, um fumando. Puxou o corpo do homem com o pescoço esmagado. Ele debatia-se violentamente. Vai tomar um arzinho, vai, disse a ruiva, antes de arremessá-lo pela escotilha. O corpo produziu um som fofo ao bater no chão de areia. Puxou o corpo do fumante pelo tornozelo e também arremessou-o pela boca da escotilha. Raquel saltou em seguida, caindo em cima do último homem. A luz do holofote ia para a extremidade do muro, bem longe de onde estava. Agarrou os dois homens pela cintura das calças e carregou-os para a floresta. Gerson teria uma refeição farta e quente.